Conversas Aleatórias. Antigamente o 115 era o número de emergência. Agora já não é. Porquê, Joaquim Pereira? O que é que mudou? Porque hoje é a nossa 115ª emissão. Depois de Cristo. Também não é preciso comer o microfone. Não. Não era depois. É antes. Nós ainda somos antiquados. Eu ainda sou muito antes. Andamos com a na costura depois. A emissão 115 de Conversas Aleatórias para o canal 1 da Rádio Antena Web para domingo, 7 de junho de 2015. O Joaquim Pereira está aqui ao meu lado, também já falou para falar agora outra vez, para dizer olá ao vivo. É só para dizer, muito boa tarde. Não, não digo nada. Eles gostam, à brava de nos ouvir. À brava? Pois. Bué da fixe. À partazana. Isso é bué da fixe, corte e boés. Bom, nós estamos a gravar no dia anterior, 6 ou 6, 66. Ora, a homenagem ao ano de casamento do Joaquim Pereira, 66. É como o outro, só me sei as cenas. Isto em género de conversa prévia, tenho dois relatos curiosos para contar. Por acaso só me lembro de um agora, mas tenho os dois a ver com o desporto. Um deles foi na Fórmula E. Não é Fórmula 1, é Fórmula E, que decorreu a prova em Moscovo, que o António Félix da Costa ficou em oitavo. E aqueles carros elétricos que agora esses modernos, os carros elétricos. E o que aconteceu? O Sebastián Buemi, que na altura até estava em primeiro, na altura de Sebastián Buemi é um piloto suíço, da equipa Adams Renault. E ele que estava em primeiro na altura, no momento de trocar o carro, porque toda a gente troca de carro a meio da corrida, porque os carros não aguentam a corrida toda, a bateria, a energia, não aguenta a bateria toda, e eles trocam de carro a meio. E então quando ele foi para as boxes, estava em primeiro e havia a possibilidade de, quando regressasse das boxes, manter em primeiro, e ele que estava em quarto ou em terceiro antes das paragens, ultrapassar o Nelson Piquet, não o dos anos 80, mas o filho, o Nelson Piquet Jr., e havia a possibilidade de ele ficar em primeiro e depois conseguir garantir o primeiro lugar até o fim. O que aconteceu? Aconteceu que eu vi-o nas boxes, até comecei a falar sozinho, quando estava a ver a corrida em direto, e disse-lhe, então, ele não anda para a frente, então, anda. E o que aconteceu? Havia um tempo mínimo de paragem, que é assim estipulado na Fórmula E, de 58 segundos. Quase um minuto. Aquela equipa, na reunião, entendeu 68 segundos. E então o piloto esteve lá parado 10 segundos a mais necessariamente. Passados minutos, estava a repórter a falar com o Alan Prost. Certamente se lembra do Alan Prost, os tempos da rivalidade com o Senna, na McLaren. E então o professor, que era o que lhe chamava na altura, sabia mais que os mecânicos, o professor disse... Foi um erro nosso. Alguém no briefing, na reunião, alguém ouviu 68 segundos, ok, anotou, e o homem teve ali parado 10 segundos, quando os outros pararam, ter parado 68, quando os outros pararam 58 segundos. Conclusão disto tudo, a equipa que fez esta asneira é a minha equipa preferida. Eu tenho um gosto, não é Joaquim Pereira. Eu aponto em ti, é uma pontaria. Vê-se mesmo que eles são descontrolados. Obviamente. Aí damos Renault. Não, mas o curioso é que serem liderados pelo Alan Prost, um professor, ele que fundou a equipa, mas há falhas em todo o lado. No bom par, no caia nódoa. E não foi ele que falhou, ou se calhar até foi, a gente não sabe. Bem, isto foi só uma conversa prévia, já não me lembro do segundo episódio, mas não interessa. Nós vamos, nesta emissão 115, vamos desabafar sobre um banco, voltar a outros tempos nas escolas e ouvir alguém inconveniente, mas frontal. Vamos começar por notícia, temos algumas nesta semana, são três. E vamos começar por algo que se sucedeu no fim de semana passado, enquanto gravávamos a emissão 116. Foi mais uma recolha do Banco Alimentar contra a Fome, que, pelo menos a nível nacional e em grande massa, em grande escala, ocorre duas vezes por ano. Aconteceu que os portugueses foram mais uma vez solidários, aumentaram donativos para o Banco Alimentar, segundo o Clínio, na segunda-feira. Apesar da crise. Há leite, há arroz, há azeite, há massas, há enlatados... Aumentaram quase 4% os donativos em relação, não sei se foi ao ano anterior, deve ter sido em relação à última dádiva em dezembro do ano passado. Mais 2 mil toneladas de alimentos, não é 2 mil quilos, é 2 milhões de quilos. Mais 2 mil toneladas de alimentos, número que supera a campanha de maio de 2014. Isto, primeiro, o Joaquim Pereira já se antecipou a dizer... Apesar das dificuldades financeiras que afetam muitas famílias, continuamos a ver que, nesta altura, os portugueses continuam a ser... Os portugueses... Solidários. Querem, continuam a dar. São muito mauzinhos e são muito assim. Mas, no momento, eles estão ali para as ocasiões. Pois, era aí que eu ia. Uma das ideias-base deste programa, de um lado do Joaquim Pereira, é dizer portuguesinho, que o português é isto. Mas, quando chega a estes momentos, deve haver poucos como nós no mundo. Eu só digo mal quando tenho razão para isso. E mas, aqui não há. Mas nós temos de reconhecer que os portugueses têm bom coração. E já falámos aqui outras muitas vezes, quando depois das colonizações, fizeram muita asneira. Mas nunca houve tantos ocupantes como os portugueses. Os espanhóis arrasaram com uma raça. Os ingleses e os holandeses, etc, etc. E os portugueses, conquanto também no período da guerra e antes da guerra tivessem cometido as suas atrocidades, também fizeram muito bem. Fizeram muito bem. E isto, a segunda parte deste tema inicial, tem a ver com algo que ficou pendente da semana passada. Porque íamos falando disso mesmo no fim da emissão. E o Joaquim Pereira começou, isto do Banco Alimentar, então eu estou-lhe a dar a oportunidade neste início para desabafar. Okay? Já falámos uma vez num programa, ainda há três sobre isto, mas qual é o mal deste projeto para si? O que é que vê mal nisto? As retaguardas. Os bastidores. Os bastidores. Porquê? Porque o portuguesinho vai lá todo cheio de boa vontade e toca a depositar e tal, mas depois, infelizmente, nestas instituições e muitas mais, não é só os vermelhos, a mesa, isto, aquilo, em todas as instituições, há pessoas que infelizmente se aproveitam. Mas isso não podemos a questão que eu deitar a abaixo as instituições, mas isso é certo. A questão que eu volto a levantar, porque já falámos disto a semana passada, já com o microfone desligado, é: e aquelas pessoas que realmente necessitam, vamos deixar de dar a elas por causa dos outros que se aproveitam? Onde é que está aqui o equilíbrio? O que é que devemos fazer, Joaquim Pereira? É o que eu pergunto. O desequilíbrio, principalmente neste caso específico, eu tenho conhecimento de causa. Uma pessoa que numa altura precisava e nunca teve nada. E em contrapartida, outras que nem precisavam assim por aí além. Isso já sabemos. Não sabemos, mas calculamos o que acontece. O que eu estava a perguntar era do lado de quem dá. De quem tem a possibilidade de doar. Vai deixar de dar ou vai deixar de ajudar por causa desses que se aproveitam? Por causa de uns pagam os outros. Exatamente. E os outros não têm culpa nenhuma. Então não é contra que haja pessoas... Não, autorizado a repetir a minha presença que fiz no fim de semana passado. Isto foi a notícia, o nosso tema inicial. Vamos a um tema que vai juntar dois tópicos: passagem da Bíblia e registo. Ora bom, a passagem da Bíblia é o Cântico dos Cânticos, até poderemos incluir aqui o Cântico dos Cânticos completo. Claro que não vamos dizer. Eu bem que convidei, insisti com o Joaquim Pereira antes de começar a emissão, insisti para ele ler isto tudo, mas ele disse que não, hoje não estava muito bom da garganta, não foi? Acho que foi uma desculpa, mas está bem. Ia falar? Não. E então o Cântico dos Cantos está relacionado com um registro que eu vi escrito há poucos dias, a 27 de maio, no final de maio, em que há uma senhora na Guiné-Bissau que não ligava quase nada à religião, mas depois de ler... Aliás, nem era cristã. Nem era cristã, mas depois de num dia, sem querer até, deparar-se com uma parte do Cântico dos Cânticos que dizia que ele me... Isto, vou citar a Bíblia, não vou enganar. Que ele me beije com os beijos da sua boca. As tuas carícias são melhores do que o vinho. Arrasta-me atrás de ti. Vamos fugir. Que o meu rei me faça entrar nos seus aposentos. Ela, numa sala de espera, ou que eu estava à espera de alguém, leu este bocado. À noite, leu o Cântico dos Cantos, assim, de rajada. Também não é a maior parte da Bíblia. E ficou crente a partir desse dia. Mas porquê é que eu quero trazer isto? Porque no mesmo... Além desta passagem da Bíblia, quero sublinhar aqui um registro escrito que vem no mesmo texto, que diz assim: preferia que fôssemos trapalhões no cerimonial litúrgico, mas fôssemos mestres nas coreografias do cuidado e da atenção aos outros. Preferia que nos enganássemos nas páginas e nas fitinhas todas dos breviários, mas conversássemos com Jesus, com a naturalidade e o carinho com que se fala com quem se partilha a vida, mesa e cama. Às vezes parece que o amor nos estorva. Queremos ser mais sérios do que amáveis. Eu sou um esta primeira parte. Preferia que fôssemos trapalhões no cerimonial litúrgico, mas fôssemos mestres nas coreografias do cuidado e da atenção aos outros. Joaquim Pereira, vocês não veem, já está aqui com os ombros, como quem diz. Já falámos isto tantas vezes, é o que eu estou farto de dizer, não é? Eu não conheço esse Rui Santiago, nenhum de nós conhece, não sabemos, fazemos ideia quem é, mas se eu conhecesse, dizia: olha, Rui, se tivesse sido eu a escrever, eu gostava de saber escrever como tu, porque eu diria exatamente isto. E eu achei curioso apanharmos, eu apanhar um registro escrito na internet que acho que vai de encontro exatamente ao que nós dois pensamos, e acho que muita gente vai pensar. Eu posso não saber todas as rotinas de uma cerimónia, bem, você sabe, você já não se é prometido, não é? Pelo menos à porta. Não, eu andei lá metido Não, em. agora. Ai, agora não, agora sou de longe. Poderíamos não saber os rituais todos, os seguimentos todos de uma cerimónia, mas não é mais importante no dia a dia termos a coreografia do cuidado da atenção com os outros, como diz aqui. Mas repara, eu sou muito esporadicamente, por uma razão especial, é que vou assistir a uma missa. Hoje. Nos tempos que correm. Há 50 anos para cá. Ou mais. Mas nessas ocasiões em que eu vou lá dentro, à igreja, eu reparo que eu sigo mais, faço mais acompanhamento ao que se está a passar, ao ato litúrgico, do que daquelas pessoas que andam lá, não digo todos os dias, mas pelo menos todas as semanas. Mais acompanhamento e mais atenção, estar Claro, mais atento. tomar atenção ao que se está a fazer, O que está a ouvir? ao que estamos a praticar e a ouvir. Foi para isso que eu lá fui. Agora só para estar ali. Era o que eu ia dizer. Há muita gente que está lá, e vocês sabem que eu estou quase todos os fins de semana. Há muita gente que está lá e não sabe o que é que está a dizer. Ou não percebe o que está a ouvir, ou não Nada, está nada. atento ao que está a ouvir. Muitas Mas se pessoas. chegassem cá fora e tivessem as cuidadas, a atenção com os outros, pronto, dou-lhes parabéns. O problema é que não dão, muitas vezes. Não acontece isso. E o problema é que chegam cá fora. Australistas, quer dizer, saíram de um ato a limpar a alma. E Mal cá chegam fora. à porta. Já falamos disso, Sujam não? logo. E achei curioso foi este registro que resume. Está aqui uma escrita que eu não consegui chegar lá. As frases que eu sublinhei, não consegui chegar lá, mas era assim que eu escreveria, se soubesse escrever. Mas eu não sei, da tua espera que o Joaquim me ensine. Olha, com quem falas? Ora, aí E eu está. ideias? Na segunda-feira foi Tenho também. algumas, mas Segunda-feira foi passar ao também. papel. Foi também notícia no início desta semana, que a tão badalada, anunciada e polémica para muitos taxa sobre os sacos de plástico finos, que entrou em vigor. Quando é que foi? Em fevereiro? Em março? Foi por aí. Foi já este ano. Entrou em vigor neste ano. Não terá tido o efeito verde, este efeito verde, entre aspas, desejado pelo governo. Porque nesta altura, pelas estatísticas, não há menos plástico num lixo. E a medida também não angariou as receitas estimadas que reverteriam para a defesa do ambiente. Por outro lado. E para piorar e não melhorar a situação de alguns, de muitos, há fabricantes, há empresas em apuros e trabalhadores que perderam o emprego precisamente porque a produção dos sacos de plástico, como é óbvio, caiu. O que eu. Posso perder, meter aqui o meu bedelho? Sim, eu só vou deixar uma. Calma, É calma. só esta uma frase. Foi. Eu estou admirado por causa de uma coisa, Joaquim Pereira. Uma medida governamental que não resultou. Olhe, caiu-me tudo. Nuno, Sim, agora pode dizer o quê? só agora é que acordaste. Muito obrigado. Estou na fina ironia deste programa. Aquela coisa lá de cima de Viana do Castelo, fazer os Estaleiros? passos, os Estaleiros? estaleiros. Toca a fechar. Coisas da pesca. Toca a meter as traineiras ao fundo e toca a dar subsídios. Searas, toca a queimar searas e toca a dar. Epá, este mundo, eu quando saiu esta lei, eu comentei isto com alguém, não sei com quem, mas esta não me podia fugir. Foi como aquela do 24 para o 25 de Abril. Estamos lixados. Que eu disse logo. Epá, Mas acha aqui logo no início da. mais uma indústria Que que vai vai. para o galheiro. Primeiro, as fábricas dos sacos vão fechar. E como vão fechar? Não vão dar lucro nenhum, não Mas vão não dar. é isso já em causa. Isso já sabia que ia acontecer. O que se estava à espera era que houvesse menos sacos de plástico a usar pelas pessoas num lixo, no dia a dia. Não está a acontecer, pelo menos em grande escala. E o que se esperava é que houvesse milhões ou milhares, milhões. Para o governo parar de apostar no ambiente, e isso para já não está a acontecer, é isso que está em causa. Sim, Omar, Estou muito admirado. ai, Ao Mário, eu não sou diga, Itália, Luís. isso é o Luís. Não, pois é. Quando se queima uma indústria, a taxa que devia recair, vai embora. Por exemplo, agora os desempregados. Os desempregados, a taxa que eles não recebem, e o Estado ainda tem de dar a alguns que ainda conseguiram arranjar dinheiro com os reformas dos subsídios. Mas o resto é, é tudo para queimar, é tudo para queimar. Ainda dizia no tempo do comunismo, é para estes gajos que só vêm para aqui para queimar tudo. Afinal, vêm estes. Não que este, já vinham a queimar há muito tempo, mas este tirou a boia da banheira para a água se escoar toda. Acabou. Não sei se os ouvintes já repararam, aqui a perspectiva política do Joaquim Pereira é interessante. Tanto defendo que no Estado Novo havia várias coisas melhores, como ainda agora estava a dizer bem do comunismo. Afinal, onde é que você se situa? Eu estou a dizer bem do comunismo. Está a dizer, está no tempo do comunismo, bababá. Agora é pior. Então, porque quer dizer que no comunismo era bom. Nunca, o comunismo nunca esteve bom. Não, então está bem. Quer dizer que no comunismo era mau e agora está mau ou pior. Quer dizer, pessoas é que tinham medo que o comunismo fosse para o governo. Porque iam queimar tudo. Até comiam as criancinhas. Nunca ouviste isso? Ao pequeno almoço. Nunca ouviste isso? Ouvi. Mas isso veio dos soviéticos. Não é os nossos comunistas. É os comunistas, os leninos. Eu não falei dos nossos. Tá bem, falei tá do bem. Comunismo. Tu vês na China. Como é que é na China? Como é em Cuba? Coreia do Norte. Bom, vamos passar este tempo à frente. Vamos passar. Vamos juntar aqui a lição de história e toponímia. Que acho que nos falhou nas duas últimas emissões. Falhou aí, hoje está bem. Porque eu cruzei-me com uma... Você não trabalha, eu pago-lhe o dinheiro todo que eu lhe pago por semana e você não traz nada para ele. Por acaso o mês já acabou. O mês de maio é sempre uma pouca vergonha, muita mim, coisa a acontecer. Para mim é todos os dias metido à porta da igreja. Ah, foi lá está, à porta da igreja. Não é na igreja. Vai mas... rezar antes do quarto e a seguir ao segundo. Bom, eu ontem cruzei-me com uma rua e que pensei, amanhã, dia de gravação, vou meter-me com o Joaquim Pereira. Estou a falar da rua Dom António Barroso, que certamente se centra mais no Norte e mais no Porto. Para quem não sabe, Dom António Barroso foi uma figura ligada à Igreja. Nós hoje somos muito católicos. Apesar de ter nascido em Barcelos, morreu no Porto, mas nasceu em Barcelos em 1854, faleceu no Porto em 1918, portanto viveu 64, 63 anos. E ele, o que é que foi? Ele começou por onde? Ele foi missionário, não é? Ele teve no seminário de Braga, depois esteve em Sernache e foi missionário cientista em Angola e em Moçambique. Em 1894 até fez um relatório sobre o padroado de Portugal em África. Era bispo missionário. Já no final do século XIX, 1899, passou a ser bispo do Porto. Em 1911, quando foi... Olha, nesta semana li sobre isto. Não sei se os ouvintes sabem, pouco depois da implantação da República... Aliás, foi quase a partir do próprio dia, a Igreja começou a ser ali seguida e massacrada os membros do clero. Queria-se fazer a laicização do Estado, separar a Igreja do Estado, e que se fez em pouco tempo. Isso era os novos republicanos. Com o João Chagas e com o Manuel da Riaga depois à frente. Quando foi dada a conhecer a pastoral do Episcopado Português, na qual a Igreja afirmava, ou pelo menos denunciava a perseguição a membros do clero e dizia estava em desacordo com alguma legislação do governo, na altura reavivou-se a luta anticlerical, ou seja, ainda mais contra os bispos, os padres, não sei o que é. O próprio bispo do Porto, este Dom António Barroso, foi preso e levado sob custódia até Lisboa. Foi para o exílio, voltou em 1914 e voltou a ser exilado em 1917, morrendo 2 anos depois. Portanto, os últimos 10 anos da sua vida não foram muito felizes, digamos nós. Não sei porquê, só no Porto é que acontece isto. Este Dom António Barroso foi nos princípios da República. Mas já em plena época salazarista, houve também outro bispo do Porto, também era António, que também teve de fugir. Foi o tal que desafiou o Salazar. Conclusão. Teve de fugir para a França, para Paris. O nosso atual bispo é António. Vamos ver se também vai ser perseguido. Este era António, o segundo. Ai, já não se lembra. Não me lembro. A pergunta que eu deixo ao Joaquim Pereira é, no Porto, onde é a rua Dom António Barroso? No Carolhido? A rua. Aí a rua. Pumba! 1-0 para mim. Quer que eu lhe diga? Ou sim. Quer pensar um bocadinho? Não quer ser milionário? Por acaso, esta rua... não sabe, eu vou-lhe dizer. Praça Mauzinho de Albuquerque, Sim. conhecida para a maioria como Rotunda da Boa Vista, Sim. está a ver a Avenida de França, Sim. é a primeira rua de um lado direito. Ah. Entra na rua Avenida da França e logo Pois. ali, primeira de um lado direito, Sim, senhor. mesmo junto à Estação de Metro, agora a Estação de Metro, Casa da Música, que se chama Casa da Música, a Casa da Música é do outro lado, na Avenida da Boa Vista. É logo ali ao lado direito, rua do António Barroso. Está entendido? Muito bem. Está agradecido? Ah, filho, Agradecido. também tens de saber nomes de Ora, ruas. aí está. Já te ensinei tantas. Então agora vai-me ensinar mais com as efemérides e vamos reportar-nos à sexta-feira, 5 de junho. Sexta-feira, que foi ontem. Para nós foi ontem. Mas isto tem várias épocas. Olhem, vamos nós falar Diga-lhe. Ah, não. da pré-República. Em 1821, Dom Pedro, que passou a ser Dom Pedro IV, que tem o coração na Lapa, jura as bases da Constituição. Constituição. Da Constituição Portuguesa liberal. A Constituição Liberal Portuguesa. Este Dom Pedro foi aquele, o irmão do Dom Miguel, que era Que absolutista. andaram os dois à guerra. Os irmãos já não se muito bem. Que. Um era absolutista, que era o Miguel, e o E o Dom Pedro era um liberal. E Liberal. esta Constituição deu origem. À lei fundamental de 1822. Em 1883, inaugura-se a primeira ligação ferroviária com vagonlite, à inglesa, mas em portuguesa, com carruagem-cama, que ligava o centro da Europa com o extremo da Ásia. Chamava-se o Expresso do Oriente. Isto não deu origem ao nome de um programa de rádio. Ah, e aquele filme? Eu não sei, Não. mas acho que em Portugal o Rádio Expresso do Oriente. Não me interessa. A Agatha Christie escreveu um livro Expresso do Oriente. do Crespo. Mais. Ainda no século XIX. 1898. Nasce O poeta. o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca. E por fim, em 1906, enfim, no século XX, a linha ferroviária chega a Vila Real de Santo António. Ou Os seja, Algarvios. atravessou já. Foi até ao final do país, quase. Em termos de sul. E tanto é que assim é que os habitantes de Cuba, que é uma região. Ai. Ai. A Como é Cuba é que. uma região, ai. Isto hoje está a falhar muito. Antes do Algarve, o que é? Alentejo. Que é uma alentejana. E os alentejanos sempre foram. Gozados, entre aspas, nas suas mesquinhezes. E quando os primeiros comboios chegavam lá, paravam lá na estação, claro, ia alargar aquele vapor todo. E então lá vinham aqueles aletejanos todos, com mantas, a cobrir a locomotiva, que era o que eles estavam habituados a fazer aos cavalos. Quando os cavalos já vinham cansados e a suar, começavam a fumegar. Para eles, porque os cavalos constipavam-se facilmente e depois acabavam por morrer, e eles, para não acontecer, iam buscar as mantas para agasalhar os cavalos. E eles pensavam que aquilo era um cavalo a vapor. Tinham razão. Tinham razão. Nas mantinhas que lhe põem em cima para ele não se constipar. Neste caso, ela, que era uma locomotiva. É notícia depois das efemérides. Não me faça entrar em O grego e guerra. latim vão ser opções a partir da escola primária. Foi notícia na terça, quarta-feira. Não, quarta, quinta-feira. Foi por aí. No próximo ano letivo, as escolas vão ter a opção. Atenção, que não vai ser obrigatório. Mas as escolas vão ter a opção de introduzir a disciplina. Como é que se chama? Introdução à cultura e às línguas clássicas. Ou então variantes disto no seu currículo. Mais uma vez, a introdução da disciplina é de caráter opcional. A partir do ano letivo 2015, ou seja, a partir de setembro deste ano, vai haver essa opção já a partir do primeiro ciclo, como se diz hoje, na instrução primária, como se dizia noutro tempo. Eu acho belo isto, este regresso ao passado, às nossas origens, e que tal, por outro lado, e que tal ensinar o português? Ou pelo menos aperfeiçoar o ensino do português. Isto O que achas, Joaquim Pereira, este regresso? tem várias variantes. Primeiro, eu concordo. Claro que as criancinhas, nos tempos de hoje, os computadores é que é bom. Estar agora a aprender línguas mortas. Mas eles esquecem-se que a nossa língua, principalmente, vem derivada do grego e do latim. Sobretudo um latim. E com agravante. Porque é que nós, ainda hoje não porque eles querem tirar, mas eu ainda continuo, ainda hoje, muitas palavras, os Cs e os Ps e os eu não sei quê, que eles agora querem acabar com isso, deve-se à origem do grego e do latim, porque as palavras na sua origem eram assim, depois foram aportuguesadas. E para abrir vogais, ou para isto, ou para aquilo, mantiveram-se essas vogais. Agora, sem essas consoantes para abrir vogais, dá-se cada Estamos a pontapé. falar do latim e do grego, não é do acordo ortográfico. Isso já Ah, foi sim, noutra mas. emissão. O que eu estava a dizer é que aprende-se o latim e o grego, as escolas quiserem, na primária. Ah, sim. Os alunos da primária já têm inglês. Quer dizer, vão ter português, inglês, latim, grego. Eu acho que a primária é para aprender o português. A partir do quinto ou Até já mais tem tarde. chinês. Na primária, eu não sei. Não é chinês, é mandarim. Mas Oh, introduzir mais duas. isso é da língua Ter portuguesa. a possibilidade de introduzir mais duas línguas, logo assim tão novos, não sei. Mas fica a dúvida, daqui a um ano voltaremos a falar disso ainda formos vivos. Vamos então ao desporto, misturado com o registro que vamos ouvir daqui a pouco. Não sei se sabem, certamente não saberão, vou dar uma novidade aqui exclusiva à Antena Web. Foi-nos dito há pouco, por fax, que Jorge Jesus vai ser treinador do Sporting. Aí vai, Isto é ainda não verdade, está aqui o sabia. fax, olha aqui o fax à nossa frente, vai, leiam, vocês estão a ler. Temos aqui o fax a dizer que Jorge Jesus vai ser treinador do Sporting, equipa de futebol. Bruno Carvalho já confirmou essa notícia, está aqui inscrito no fax que acabamos de receber. Portanto, esta é a novidade. Para mim, Jorge Jesus, tem poucas coisas a dizer sobre isto, já foi dito muita coisa na televisão. Jorge Jesus, para mim, vai durar um ano, porque com Bruno Carvalho, um treinador não aguenta mais que um ano, qualquer presidente. Questiono de onde é que vem tanto dinheiro para contratar um Ainda não treinador sabe. equatorial, vem do Álvaro Sobrinho. O presidente não vem nada disso, são capitais próprios. E eu questiono, se vier mesmo da Guiné Equatorial, portanto, esse país muito avançado, que é uma ditadura e com dinheiros assim meio mafiosos, e se vier do Álvaro Sobrinho, que foi só responsável, o maior responsável, pela queda do Beza na Angola, cuidado com o Sporting. Ninguém o para. Além disso, com estas mudanças em Benfica, Sporting, Guimarães, se o Rui Vitória for para o Benfica, e ainda não veio o fax a confirmar isso. E se o Sérgio Conceição deixar-me realmente o Braga, repare que entre os cinco primeiros classificados da época que acabou há pouco tempo, Vai ser uma bagunça. não é isso, só o Porto é que ficou com o mesmo treinador. O Julen Lopetegui deve estar confuso. Então quer dizer, um é campeão outra vez, outro ganha a Taça Portugal, outro consegue chegar à final da Taça Portugal e é o melhor entre fora dos três grandes. E afinal eu sou o único que fica com o mesmo emprego. Ele deve estar meio assim confuso. Deve estar surpreendido. Não sei se ia dizer alguma coisa. Não. Partimos. Passa à frente. Passa à frente isso. Dos Ultrapassa. fotoboys. É. Vamos ouvir então aqui um registro. Foi retirado da Sporting TV, esse canal muito isento, criado pelo Sporting, tal como é a Benfica TV, não é? E o Porto Canal em alguns Eu, passos. felizmente, não tenho isso. Tem. A Sporting TV tem. Toda a Não gente tenho. tem. Ah, é Tem. Sport. Sporting. Eu ia dizer que o canal criado pelo Sporting. Eu não tenho. Tem, toda a gente tem. Toda a gente tem TV a cabo, tem Sporting TV, que o canal é de Mas não borla. tenho. Tenho o codificado. Não tem nada. Pronto, está bem. Eu vou à sua casa quando acabarmos. É no canal 34 e 35. Na sala, no seu quarto, não sei como é que está. No Não meu deve ter, quarto, não deve ter. Mas na 90, sala tem. 98, Na sala eu tem. No sei. 34 e 35 tem a Sport TV. A Sporting TV. Eu no meu quarto só tenho Na. 30%, ou quer dizer. Pronto, mas na sala tem. Na coisa principal. Isso não interessa. Interessa que na quinta-feira o Carlos Dolbet, que é comentador, é jornalista e é comentador habitual da Sporting TV, e é do Sporting. Confesso que eu desconhecia esta personagem, pelos vistos já tem sido famosa por alguns comentários. Ele na quinta voltou a comentar, desta vez obviamente a suposta, na altura ainda suposta, mudança de Jorge Jesus para Alvalade. E ele começou por dizer que os jornalistas hoje em dia não se importam de mandar as notícias cá para fora. Eu não acredito, ainda não acredito no que vem aí. Não estou a dizer que isto seja mentira, mas com a quantidade de coisas que eles têm mandado cá para fora, eles não se importam, sempre a mandar coisas falsas cá para fora e tal. Depois, desceu mais alguns comentários que vamos passar a ouvir. Vamos aos registros sonoros desta semana. Um diz uma coisa, os outros escrevem outra coisa a seguir e tal, por aí fora. E, portanto, eles normalmente os jornalistas, sobretudo aqui na zona do sul, na zona de Lisboa, eles costumam jantar todos, ou encontram-se muitas vezes em alguns restaurantes, ou num restaurante ali no bairro Alto, e depois cozinham estas coisas todas, eu sei disto, e, portanto, poderá haver aí um fundo de verdade nessa história toda, mas não sou eu que estou a dar a notícia, porque a minha reputação não vai sofrer uma única beliscadura, porque eu não sou burro nem desonesto. Tenho receio, Mas sim. está claro Tenho que. receio que a minha reputação seja beliscada. Ao contrário da maior parte dos jornalistas portugueses, que não têm problema nenhum nisso, desacreditaram a comunicação social, sobretudo a desportiva em Portugal, com as mentiras que publicam nos jornais todos os dias, põem ali as mentiras e o que é que acontece? É que o público, no passado, quando via uma notícia no jornal, sobretudo esse jornal do Benfica que está aí, a Águia ou a Bola, ou o que é que começou, o Bolota, como se chama isso, esse jornal aí, que no passado, atenção, já foi um jornal com muito crédito. Eu lembro quando era garoto e tínhamos grandes dúvidas, íamos dissipá-las ao jornal A Bola, porque aquilo que eles escreviam normalmente era certo, e depois, lá está, quando bate uma certo, dizem, conforme o nosso jornal avançou em primeira mão, isto aconteceu. Pois, e as 60 ou 70 notícias que eles falharam? Isso eles já não falam. É como se não tivesse acontecido, como se não tivessem publicado. Isso, na minha terra, tem um nome. O nome da minha terra para isso é vigarice. Isso são vigarices. E isso desacredita o jornalismo. Eu não vou entrar por aí nunca. Claro que sim. Então vamos. Reparem nesta parte em que a menina da Sporting TV tenta mudar de assunto. Voltará a ser muito falado ao longo do dia. Volto a referir que a Sporting TV. Isto foi na quinta-feira, ainda não havia a confirmação oficial, e depois. Aí em casa e a todos os adeptos e sócios do Sporting, confirmação em primeira mão. Para já é uma notícia não oficial. Seguimos em frente hoje em destaque também, além deste tema nos jornais Mas eu ainda queria falar desportivos. sobre este tema, Então diga, atenção. Carlos. Pois, ainda quero falar sobre este tema, porque eu depois tenho estado aqui com atenção, e tive com atenção a ver os comentadeiros que para aí andam a falar sobre isto. Então anda aí um que a Benfica TV infiltrou na TVI, que é um perfeito idiota que só diz disparates, um pateta profissional, é profissional da patetice. E portanto eu detesto gente que nos mete a todos no mesmo saco, no saco do lixo. Até ouvi um ancião. Já com a idade para estar sossegado no banco do jardim, com a bengala dele, etc. Não tem nada contra as pessoas que vão com a bengala, não sei o quê. Eu também já dentro de bengala tive um acidente violento e estive paralisado uma série de tempo. Infelizmente consegui recuperar e estou bem, apesar de gostar que não estivesse, mas isso é outra conversa. Bom, mas a verdade é que o sujeito já não está bom da cabeça, já diz disparates, já diz coisas que não fazem sentido, não têm nexo. Um não sei o quê, como é que ele se chama, Riacho, não sei de onde, Riacho, ou Ribeiro, ou como é que, uma coisa assim do género. Alguém o mandou se calhar dizer, ou então é só porque eu te digo que ele não está bom da cabeça e põe-se a dizer estes disparates, mas já não está bom há muito tempo, ele é que não sabe. Alguns idiotas dizem assim: o Jesus não aposta nos jovens, e o Sporting quer, o Bruno Carvalho quer apostar na formação, portanto há aqui um choque muito grande, um que não gosta de apostar na formação e o outro que quer apostar na formação. Olha, idiotas, qual é a câmera que está a falar? É para ali? Qual Para é a câmera? É aquela ali? Olha, seus idiotas, vocês vão aprender uma coisa: o Jesus não aposta na formação ou não apostou na formação do Benfica porque a formação não presta. Porque temos isto também, que a imprensa portuguesa, em grande parte, está controlada pelo Benfica. Mas isso não tenham dúvidas, eu sei o que estou a dizer. Diretores de jornais, televisões, não sei o quê, que são benfiquistas, chefes de redação, não sei o quê, que são benfiquistas, e mandam aqueles miúdos que lá estão dizerem as coisas que eles querem que sejam ditas. E o resto é conversa. Venham lá dizer a mim que não. não. Em poucos minutos, um ataque ao jornal A Bola, a Ribeiro Cristóvão, aos jornalistas, a maioria, indiretamente ao próprio Benfica. Isto é um exemplo de boas televisões que temos cá. Desculpa lá, isto era acerca Do Jesus, para do as Jesus notícias. ir para Ainda rumor, sim. então quando ele ouviu o presidente do Sporting ontem a confirmar o que os outros diziam, não lhe deu nenhuma síncopa? Atenção, eu antes de começar este registro, eu o disse, não está aqui neste resumo que eu fiz, e ele disse assim: não estou a dizer que esta notícia é falsa, estou a dizer que outras que vão sempre lançar cá para fora, tantas mentiras lançam que o público deixa de acreditar. Não estou a dizer que esta é mentira. Até ter confirmação em oficial, não vou dizer se é, não vou assumir como verdadeiro. Isto é. Mas eu não disse que esta era mentira, mas Deve, continuava a não eu não acreditar. conheço de lado nenhum. Deve ser um jornalista muito puro, muito honesto, muito É sincero. frontal. É. Bom, achei piada este registro e trouxe para aqui. Já na reta final, vamos avançar. Passamos isto à frente. E vamos então para um registro que vai juntar música mais à frente e talvez apela aqui à recordação do Joaquim Pereira. Estamos a falar de um relato que foi feito por uma senhora que até é conhecida aí pela internet por ter uma família comprida, vários filhos, e vai relatando quase o dia a dia de relacionar com os seus filhos. E então ele, numa viagem até Coimbra, no carro, o filho começou a querer, iam de carro até ao médico em Coimbra, até ao Hospital de Coimbra, e o filho quis, mais uma vez, ter brincadeiras durante a viagem, do género, vamos Pois, ver quem é que ganha nas cores, jogo das para isso cores. aí. Mas brincadeiras simples e quase do antigamente. Tem ali aqueles carros, eu escolho uma cor, tu escolhes outra cor, vamos ver quem é que ganha, quem é que conta mais carros dessa cor, não sei o quê. Pôs assim coisas antigas. Quando chegaram à sala de espera, lá do hospital, calculo, estavam a falar das aventuras da bruxa Mimi, não sei quem é. Ao lado desta pequena, desta amostra de família, perguntavam aos filhos todos, estava outra criança pequena com a mãe. Mãe e filho permaneceram num silêncio absoluto durante todo o tempo em que esperamos. Estou a citar. Ambos tinham os olhos fixos nos ecrãs dos respectivos telemóveis, movendo os dedos sobre as teclas à velocidade da luz. Ela não conhece esta família, mas a verdade é que já assistiu a inúmeras cenas parecidas nas escolas, nos hospitais, nos consultórios médicos, nos restaurantes. São cada vez mais frequentes as famílias onde cada um vive no seu pequeno mundo, sem pontes e sem janelas. Às vezes comentam com esta pessoa que está a escrever isto: olha, tiveste muita sorte com os filhos. E ela responde: pois é, mas olha que a sorte também dá muito trabalho. Nós já comentámos aqui que as crianças hoje vão crescendo com só os dispositivos móveis, os computadores, os telemóveis à sua frente. E vamos. Tem uma coisa a dizer, Joaquim Pereira, a acrescentar. Está muito surpreendido, não está? É só mais uma ajuda ao que eu já tenho dito tantas Ora, aí vezes. está. O sabão somos nós. Vamos estar aqui com uma música que eu sou burro, na verdade. Mas, ao contrário do jornalista que ouvimos ao bocado, não é burro nem desonesto. Mas eu já gravei esta música até. Já fiz uma versão desta música. Já ouvi esta música umas 159 vezes. Só. Mas só agora é que eu atentei bem na letra e, sobretudo, numa parte da letra em que se diz: putos que crescem sem se ver, basta pô-los em frente à televisão. E atenção que esta música tem para aí uns 25 anos. Ou, na altura falava-se da televisão. Já estava a começar. Pronto, hoje é muito mais óbvio, uma percentagem bem maior por causa dos portáteis, dos telemóveis e do que sabemos. Estou a falar, claro está, da música Chuva Dissolvente, é que vamos aqui ouvir uma versão acústica, ao vivo, até na Antena 3, acho eu, já há 20 anos, do Chutos e Pontapés, cantada por um Tim. Entre a chuva dissolvente no meu caminho da casa, dou comigo na corrente dessa gente que se arrasta, lá está. Esta letra até é interessante e com uma melodia calma até encaixa bem. Dá autorização, Joaquim Pereira. No Eu que não vê, quero. vamos ouvir na mesma. Claro. Eu sou um pau-mandado, Ora, aí está. fazem de mim o que querem. Então, acho que nos vamos despedir e Sou um voltamos. bom samaritano. Exatamente. Meu bendigo baseado muito na igreja. Bom, vamos É para verdade. De onde é que eram os samaritanos? da Samaria. Da senhora Maria? Da Senhora Maria. Os senhores Marios. Os Mários, lá está. Ó Mário, ó Mário. Vamos voltar para o dia 14 de junho, não é? É. Está pronto. Adeus. E fiquem com os chutes e pontapés e chuva dissolvente. Até o meu regresso. Entre a chuva dissolvente no meu caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Metro, túnel, confusão, quente suor vespertino. Mergulho na multidão, um dia a dia sem destino. Putos que crescem sem se ver, basta pô-los em frente à televisão. Não num dia se esquecer, rasgar retratos, largar-me a mão. Não num dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti? E o que foi feito de ti? E o que foi feito de ti?